Super Vetron! Andy, Marcos, o chefão das marcantes. Aqui. Aí, DJ Marcos, fala, meu DJ! DJ Marcos. Só lembro de Mosqueira essa aí, ó. Fuxico do Farol. Fuxico, onde te encontrei. A Maiara gosta, né, Maiara? Agora em minha vida tudo vai acabar. O som das marcantes. Prima Fuxico. Cadê o Cletinho, meu irmão? Fuxico é nossa praia, nosso ninho, vem pra cá. E aí, Paulinho? A praia do Farol, Mosqueiro é o meu lugar. As ondas desse mar vou outra vez me apaixonar. Por isso não me deixa aqui, sozinho nessa solidão. Calçadão já assim. Superdadas do rock. E a galera já chegando juntinho pra curtir hoje a Domingueira. Do rock, fazendo a galera delirar. Superdadas do rock, te encanto, te fazem dançar. DJ Marcos e DJ Gaiato. A gente se amar, porque você não vem também. Vem te embora! Na Pororoca, vou estar na. Está começando o show, calçadão da Pororoca! DJ Marcos! Vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Na Pororoca, DJ Beto, DJ Marcos! Tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de mansinho. DJ Marcos e Gaiato! Escutando a sua voz. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na Pororoca. Eu te encontrei. DJ Beto tocava a canção do nosso amor, fazendo as mixagens e mandando seu alô. Você não sai do meu pensamento, não dá Gaiato. Bota pra cima, meus DJs. Super Vetron com os irmãos Marcos e Gaiato. E aí, Gustavo Lima! É o Marcante invadindo o Marabá, galera. Vamos nessa, viu? Chega junto, garoto. Olá, meu povo do Pará. Explica-me por que razão não me miras na cara. Será que me queres que nota que se enamorara? Tus ojos te mostram paixão e falsos sentimentos. Por el hecho de te rechazarme mientras te... Bora, Lucas! O rock é doido, meu irmão. Sabes bem que não puedes olvidar-me, muito menos engañar-me. Olha, amanhã é a folga da Paulinha, viu? Ainda tem gelada, meu irmão. Vem fazer o vento! Vanessa e a Luciana da Valor. Bora, Vânia, tu gosta? Super Vetron. Juro que lutei de verdade para nos unir. No meio de tanta maldade eu não consegui. Você dizia que ninguém ia nos separar, que quando tudo está bem não pode terminar. Então me diz por que só quer brigar. Essa noite eu vou sair, esfriar a cabeça. Aqui? E já não importa mais se você me esquecerá. DJ Jonathan e Xande vão apresentar as apimentadas quando o artesão tocar. O arrebentão da cabanagem vai fazer você me amar. Vem, pode me amar sem medo de hoje até amanhã. Agora sou teu, meu amigo Basílio Moral. Não sei como surgiu agora, lindo como lua lá fora. Essa os talentosos irmãos, vocês apimentadas do arte só vem, pode me amar. É Super Vetron com DJs Marcos e Gaiato. Esse sim é o original. Adorei. Super é Vetron, indiscutivelmente Paras, agora mais completo do que nunca. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava, aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar, Wesley faz você dançar, nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava, para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava, com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. E o Splash Banda e os empolgados. E aí? E nós dois apaixonados, junto com os empolgados. galera que tá a fim de entrar aqui pro calçadão, só chegar juntinho. Ingressar com a gente aí, tá legal? Na portaria. Nunca vai acabar. Nosso amor, nosso amor. É limitado. Nunca vai acabar. O limite de gente aqui no calçadão, tá bom, gente? Então, chegue logo, chegue junto, pegue só a mesa, só a cadeira. Tá legal? Novo Super Vetron, adorei, aceita, meu amor. DJ Gaiato, o embaixador. Tempo bom, meu irmão. Fala, Bacinho Moral. Fala, Primo Rico. DJ Marcos, Super Vetron. Xodozão do Pará, tá na área. A emoção, ele chegou para inovar. Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar, no meio das multidões. Confirmando que em breve vai estar aqui com a gente, né, Mailane? Bora nessa, bora curtir, é um show! Pra fechar com chave de ouro domingo! Era o Super Vetron que vocês queriam! Novo Super Vetron! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi novo Super Vetron! E agora? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais. Aí, Maiane! Cadê a gatinha Ana? Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. E o nosso CD ao vivo? Pra família de Marabá. Com essas músicas aí, são muito bacanas, viu? A Maiara dá valor, né, Maiara? Novo Super Vetron. Outro amor. E o Cleitinho, Maiara, o cara que vai dar um grau aí na moto do Marco. É amor, é sedução, é Sandra. Era o Super Vetron que vocês queriam. Tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Alô, Gaiato. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentira. Vanderlei tá na área, meu irmão. Vanderlei tá na área, empresário. Libera aí, ó. Portaria. Tá bom? Era o Super Vetron que vocês queriam, né? Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Um abraço, Márcio. Em breve tô chegando aí pra fazer uma onda, viu, maninho? Marcos e Gaiato, garoto. Surtado, meu irmão, aqui com a gente também, toda a galera já chegando juntinho pra curtir Marcos e Gaiato hoje no calçadão. Bora pra cima, garoto! Quero mais a emoção, a flor. Escuta, amor, eu vim falar pra você de mim. Meu coração tá te chamando. Te seduzir. Quando te vejo, eu te desejo de corpo e alma. Ah, eu não vivo sem você. Eu não desisto sem você. Os cientistas e os consagrados vão te conquistar. DJ Edilson e Edielson quem vai tocar. Ciccone é o furacão pro som. Ah, eu não vivo sem você. Eu não desisto. Super Vetron! Era o Super Vetron que vocês queriam! Eu te juro que perdi toda a razão. E só peço teu perdão por meu engano. Tudo isso em minha vida é um calvário eterno. Por pensar em toda a absoluta falta do teu amor. Vivo entre guerras, condenado e abandonado o coração. Esperando que um dia volte nele. Olhe, não estás aqui, sofro arrependido. E me lembro dos teus lábios lapidados. E me levo a gritar, perdoa-me. Já não sinto pena, pois não me querias. Eu chorava noite e dia por teu amor. Mas meu sentimento, luz no meu caminho, era como sonho na realidade. E voltar-te para pedir meu perdão. Deixa eu te dizer que eu não sou. E o calçadão só começando! Galera de São Pedro que já é na área aqui com a gente. Olha a Vânia. Olha a Vanessa e a Luciana também aqui com a gente. Só na Vânia. Novo Vetron. Quem gosta? Só quem dá valor. Essa aqui é top, meu irmão. Quem dá valor é o Vanderlei. Alô, DJ Marcos! Um, dois, três, vamos lá! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só aqui, sem você olhando. Aqui! Avisa a me tocar como se fosse os carinhos seus. Barulho das ondas, os seus sussurros, hora do amor. Parceiro Gabriel Aquino e a família Aquino endoidando tudo! Em companhia, nosso parceiro Vanderlei e o nosso parceiro Jefinho do Céu, tá surtado, meu irmão. É rock doido, garoto! Eu preciso desse amor. Harrison. Alô, Jefinho! É sucesso! Tudo que a gente viveu. São motivos pra sonhar. E eu me encontro só. Penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar. Como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vem. Nosso amigo Juliano Torres é a primeira dama. Camila, aqui com a gente, tá? Só na manha, curtindo toda aí, Juliano. Eu necessito que entenda tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez pense em mim. Pense. E o nosso parceiro Vanderlei, meu irmão, desde quarta-feira no ar, né, garoto? Nosso CD ao vivo! Bora girando! Bora! Girando! Girando! Bom, vocês gostam, né? Sim, só! Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. A Simone já tá aí doidando, meu irmão. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Essa aqui eu dou valor, hein? Já me marcou o teu sorriso. Subir aí a Vânia e toda a galera aqui na área. E as meninas endoidando. E aí, gatinhas? Te confessei, amor, que você me fez sentir. Não teve nem. E aí, Massinha? Mas eu não vou. A Massinha tá na área. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Quero você. Um, dois, três, vai virando! Jefinho já tá só no caqueado, né, garoto? Aqui! Lindo de corpo. Fruta, fruto sensual. Se pensas que me enganas, renegando essa paixão. Ai, DJ Marcos! Pregas facilmente se me olhas sem razão. Como é que é? Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste. Olha o homem dos coca na área, meu irmão! Mas vou... Ai, DJ Marcos! E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. DJ Marcos. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? Mas voltarás. E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? São as canções do nosso amor. Diz o som que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. DJ Betinho, a grande revelação. Gilson, comando sedutor, tarde negando essa paixão. Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e lavar meu amor. E com o DJ Betinho a grande revelação. Gilson, comando sedutor que contagia hoje o som. Gilson, e com o DJ Betinho a grande revelação. Gilson, DJ, comando sedutor que contagia hoje o som. DJ Marco! Ali DJ Gaiato, manda ver. Pra cima, calçadão. Como um anjo, então, só você pra me tirar dessa solidão. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que nunca senti. E o show! Vem se entregar pra mim, e todos os meus segredos me descobrir. Não quero apagar, tenho umas fantasias a realizar. Vejo o seu olhar, tirando a minha roupa. Te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Enfim. Apareceu aí, Neto. Esse é da galinha, tá aqui com a gente. E as marcantes? Sem sal, maninho. Já tô na área, garoto. DJ Marcos. Dance comigo, meu bem. Vai começar o show. Eu não te esqueci. I love you. Dance comigo. Vem. Dance comigo, meu bem. O show já começou. Fiz essa canção com amor. Dance comigo. Fui na festa para dançar, encontrei você, meu amor. Como é linda essa melodia, então me dá um beijo. Vem matar meu desejo, coração. Dance comigo, meu bem, O show já começou e já essa canção. Com amor, dance comigo. Só os melhores, mano. É, parceiro Gabriel aqui, na família Kine, doidando tudo. Aqui em companhia do Vanderlei, o empresário do Celtinha Surtado, do nosso parceiro Jefinho. Olha pra cima, garoto. Juliano Torres e a Caminha aqui com a gente. E aí, Paulinho? Aí, DJ Marcos! Olha, Neto, nosso CD ao vivo tá ficando daquele jeito aqui no calçadão. É rock doido, meu irmão, são os melhores. É o show das marcantes, garoto. DJ Marco! Estudar, esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não ponha em risco nosso amor. Entenda a vida, esse compromisso eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você. Faça amigo, Leandrinho! Assim, tá aqui com a gente, hein, Leandrinho? Acaba de chegar, um abraço do Marco, garoto. O Gustavo Lima tá aqui também, garoto. Ai, DJ Marco, o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Banda Amazon e Nelsinho Rodrigues. Finalmente. DJ Marco. Eu não quero. É verdade. É verdade, Neto. DJ Marco. Te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor. meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Viu, DJ Netinho? Já tá aqui na área também. Um abraço, meu carinho aí, Netinho. Minha alma sinto o cara que arrebenta em Marabá. Um abraço pra você, com muito carinho. Já tá aqui na área, ao lado do Marco, meu irmão. DJ Marcos. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves... DJ Marcos e Gaiato. Clima que rolou um beijo. Eu DJ Marcos e Gaiato. Te desejo, mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor no lava-naves, o amor surgiu. V2 DJ Marco. Verdadeira fórmula do melodia. E é o show. Agora ela veio, meu irmão. Já não sei o que o coração DJ quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor, meu amor em ti. O reino se deu uma forra, né? Me lembro, vejo o que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no lava-naves. Esse Netinho é velha guarda, meu irmão. DJ Netinho de Marabá. E no lava-naves o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou. Oi! Se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor no lava-naves. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Pra cima! Bebedeiras. Pra cima! Até ontem eu queria morrer solteiro. DJ Marcos tá tocando pra mim, sem norte nem sul. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas, com medo de me apaixonar. Meu coração ficou, ficou. Foram tantas despedidas. Cheguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Juntinho e misturado. Bora, Gabriel. Já na área, garoto. Não quero mais nada. O teu carinho é tudo que eu procurava. És a mulher que conquistou. O Leandrinho já tá aqui também. Alô, Leandrinho. Bora, Vânia. E a Jardinha. Olha a Vanessa e a Luciana também aqui com a gente. Salamanha. Alô, gatinhas. Eu sempre pensei. DJ Marco. E conheci o amor, mas só me. Sente só a capela aí, ó. Este sentimento que eu nunca vivi com alguém. Com alguém. DJ Marcos tá tocando pra mim. O DJ Marcos tá tocando pra ti. Não vá duvidar, ninguém duvidará. Amor, escuta, é só tu e eu para caqueado, vai, vai no caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, bora, bora. Alô, Mel! E doida tu! Assustado, né, garoto? Juliano Torre e a Camila! DJ Marco! Família Super Metrão, sintam a emoção de estar no voo mais completo da Amazônia. O voo do Xodozão do Pará. O Comando Xodozão. Novo Super Vetron. Com suas novas estruturas. E um novo show.